Muito obrigada, eu. É um grande gosto poder vir a este espaço e ter esta oportunidade também de conversar um bocadinho com professores, alunos e o futuro da Oliveira do Hospital. Alexandra, tal como referi, és presidente da Associação Sons da Arte, fundada recentemente, em janeiro de 2022. Como e por que é que este projeto nasceu? Pois é, o nosso crescimento sempre teve a música associada, não é? E, portanto, com a formação profissional que o Pedro Seabra adquiriu, era inevitável que juntássemos este gosto e que não o puséssemos a ser desfrutado e a ser promovido. E, portanto, apesar de ter sido numa época de crise, não é? Estávamos em pandemia à data da fundação da associação, realmente fez-nos sentido pegar em acontecimentos do passado. Portanto, nós já tínhamos feito parte de um outro projeto, que também teve um projeto de orquestra e de coros e de coro, mas a vida fez-nos derivar desse projeto e depois de uma grande pausa voltou aquele bichinho a sentir-se. E então, associação. Desta vez sim, quer dizer, pensámos em criar uma equipa que estivesse disponível e com muita vontade de voltar a reerguer um projeto desta natureza e, portanto, fundámos a nossa própria associação e nasceu aquilo que, apesar de ter muito pouco tempo de existência, já tem uma dimensão considerável. Nem nós faríamos tensão de, em tão pouco tempo, conseguir o que já conseguimos até agora. Inicialmente este projeto surgiu apenas com a Orquestra Musicarte, com o professor Pedro Seabra como diretor artístico e como maestro. Entretanto, foi crescendo e neste momento a associação já não tem só este grupo. É verdade. Aquilo que deu o arranque à associação foi exatamente o projeto de orquestra, a Orquestra Musicarte. Logo em seguida, ainda no mesmo ano, fundámos o coro Voz Arte, que é um coro de índole infantil-juvenil, embora ainda tenha associadas algumas adultas, mas porque o coro precisa de ganhar a sua independência e ainda não a tem. Mas é interessante este ano transato, portanto 2024, por um desafio e uma brincadeira, acabou por nascer um ensemble de adultos e então, que depois se ganhou força, e agora então o ensemble Vocal Arte, que é mais para ensemble vocal art, que é mais para jovens adultos e adultos. Portanto, três grupos neste momento, em pleno funcionamento. Certo. Eu iria-te perguntar quantos elementos é que neste momento fazem parte da associação, sendo que a maioria são alunos e ex-alunos do nosso agrupamento. É verdade. Também sempre foi uma intenção nossa dar a conhecer a música orquestral ao público mais jovem, porque habitualmente as pessoas pensam em música de orquestra, música clássica, música erudita, não é tão apetecível para todos os públicos, e então sempre foi a nossa intenção, através da escolha de repertório que entendêssemos que era interessante e que chamaria estes jovens, criar então, ou tornar a nossa identidade muito relacionada com este tipo de repertório. Portanto, muita música cinematográfica, de jogos, de videojogos, eles normalmente conhecem a música antes de a tocarem e, portanto, isto estimulou sempre a juventude e é por aqui que nós queremos também atrair e trazer jovens, crianças, porque também temos o coro que ainda tem crianças mais pequeninas e, portanto, sim, quase todos eles, ou a sua esmagadora maioria, são alunos do agrupamento, de escolas de Oliveira do Hospital e há toda esta sinergia muito interessante. Ao todo, neste momento, já temos cerca de 80 músicos, entre músicos, entre instrumentistas e cantores. Qual é a idade do mais novo e do que tem mais idade? O mais novo atualmente 7 anos e a mais velha tem 66, sim, salvo erro, sim, já por aí. Então, ao longo destes tempos, vocês têm realizado vários espetáculos onde dão a conhecer o vosso trabalho, a vossa paixão e a vossa arte através da música e do canto. Consideras que em Portugal e em particular em Oliveira do Hospital tem sido fácil motivar as pessoas a irem aos vossos espetáculos? É uma pergunta interessante porque efetivamente as pessoas são capazes e facilmente de sair de Oliveira para ir assistir a espetáculos com orquestras e com uma cultura mais deste estilo, não é? Musical. E a nossa intenção foi precisamente trazer essa possibilidade para cá e aproximar, lá está, esta suposta música tão mais erudita das pessoas que no interior, porque não é? temos que ter noção de que ainda não é fácil que tudo venha até nós, mas trazer precisamente esta oportunidade de se desfrutar deste estilo e deste conceito de música. E o que realmente nós verificámos é que as pessoas se deixam atrair e, portanto, vêm ouvir. A junção então da orquestra com os coros e com as vozes ganha asas e transforma projetos um pouco mais pequenos, em si também já com um poder interessante, mas depois quando tudo se junta cria-se realmente um espetáculo que nos enche, que nos preenche, que quase que nos... É tão intenso, mesmo para nós, enquanto vivência, a certa altura ultrapassa-nos, porque realmente a música tem um poder incrível e torna a vida muito mais emocionante, muito mais estimulante, e é também essa alegria e essa emoção que nós queremos transmitir para o público. E, portanto, eu acho que ele responde muito bem. E felizmente temos tido casas cheias e pronto, há relativamente pouco tempo tivemos uma oportunidade de nos pôr à prova num outro patamar que nos surpreendeu imenso, quer a nós mesmos porque não tínhamos noção do alcance, quer depois por toda a crítica que foi feita e pelo número de público que nos assistiu, que foi, no início até confesso, foi assustador. Porque tivemos a plena noção que aquilo nos ultrapassou em termos de expectativa. Foi a esplendidíssima música, a Saga do Povo Lusitano. Sim, eu iria falar um bocadinho mais à frente, Alexandra. Não, só para já dizer falar, que já vamos falar um bocadinho público... desse projeto, porque realmente aí não está só a música, não é? Porque não está, projeto, não está. E já vamos falar um bocadinho. Foi um espetáculo. Foi. E que efetivamente também nos evidenciou, colocou-nos noutro patamar até em termos de exposição e de responsabilidade, e portanto agora o trabalho é para manter. Este foi manter só o nível. Único espetáculo que fizeram. Deste nível e desta dimensão foi, mas temos que também ir com um bocadinho de calma, porque em contrapartida... E apesar de não sentirmos falta dos apoios, também não podemos dizer que estamos confortáveis com a sustentabilidade dos projetos. Sim. E, portanto, esse eu diria, e qualquer pessoa da cultura concordará, que fazer sobreviver a cultura é... Não é fácil. É um desafio muito grande. Claro. Iria dizer, pronto, tu já sabes, eu sou a vossa fã, eu não perco um espetáculo vosso, aliás, só perco se não estiverem em Oliveira do Hospital, e, portanto, tenho-vos acompanhado desde o início da fundação da associação. Uhum. E estávamos aqui a conversar que, portanto, vocês fundaram a fundação em janeiro. Eu não tenho a certeza se o vosso primeiro concerto foi na Casa da Obra. Foi na Casa da Obra, porque nós não tínhamos Casa da Cultura, e portanto foi na Casa da Obra. Exatamente. E depois em abril vocês foram convidados para ir à nossa escola na Festa da Primavera, e que realmente deram um concerto memorável. Portanto, nós tivemos pessoas a sair lá com a lágrima nos olhos, porque já nessa altura estavam a começar, portanto não tinham o número de elementos que têm agora, de jovens, mas já nessa altura foi um belíssimo espetáculo. Pronto, a partir daí, eu sei que vocês têm feito outros concertos, belíssimos concertos, e com o passar do tempo, é o que tu dizes, portanto, vocês têm superado todas as expectativas, pela positiva, obviamente. No ano passado, já falaste, portanto, e também eu queria conversar um bocadinho contigo sobre isso, realizaram um espetáculo na Bobadela, que foi, sem dúvida nenhuma, um momento de excelência, um espetáculo digno de ser visto em qualquer grande sala de espetáculos do nosso país, e, quiçá, fora do nosso país, porque eu acho que realmente os que estivemos presentes, eu estive presente, e foi sem dúvida nenhuma um momento em que nos encheu a alma, que nos encheu o coração, e esse já foi uma produção um bocadinho mais ousada, mais arrojada. Foi. Vocês tiveram um moço, o Cid, que fez... Ajuda-me agora, porque me estão a faltar... O Rafael Cid foi o nosso encenador. Isso. Mas ao contrário do que o professor Basílio está a dizer, não foi assim muito tempo. Não, e porquê? Porque à exceção do Pedro Seabra, não é? Que se dedica profissionalmente à música, mas não se dedica a tempo inteiro à associação. Sim. Portanto, ele tem que desenvolver, lá está, a cultura tem que se sustentar e fica o repto. Quem quiser seguir a vida de músico pode e deve fazê-lo se realmente essa for a sua vocação. Mas há que ter a noção que não é um caminho que se trilha fácil e que tem muitos desafios, mas precisamente porque ele não se dedica 100% à associação, assim como eu não me dedico 100% à associação, não foi assim então em tanto tempo, pelo contrário, eu diria que foi em tempo recorde. Foi em tempo recorde, eu por acaso foi. Também acho. Alguns não acreditarão, mas aquilo foi, a ideia surgiu antes, aliás, inclusivamente o projeto foi sujeito a uma candidatura que felizmente foi aceite, mas depois a preparação efetiva para o espetáculo foi em menos de um mês. Mas não recomendo, não recomendo porque dá níveis de stress muito grandes. Aliás, eu até gostava de te perguntar como é que vocês conciliam a realização destes espetáculos, que requerem muito trabalho em termos de logística e em termos de ensaio, com a vossa vida profissional e com a vossa vida familiar. Pois é, é uma grande logística. És enfermeira, portanto, eu sou enfermeira o teu trabalho, e trabalho por turnos. Não é? O Pedro é professor, sim. E toda a restante equipa da associação está devidamente empregada. E, portanto, eu tenho esta vantagem. Também se alguém quiser seguir a enfermagem, que o faça porque faz muito bem. E nem tudo tem desvantagens. O facto de eu trabalhar por turnos facilita-me um bocadinho aqui a logística e a gestão das minhas funções e das produções que a associação implicam. Porque se eu trabalhasse num horário regular, teria o meu tempo útil e o tempo útil de tratar de determinados assuntos já mais preenchido e, portanto, na verdade isso ajuda-me, o facto de eu trabalhar por turnos, para ter tempo útil disponível para dedicar à associação. Mas, por exemplo, os ensaios que vocês fazem com os jovens, que são novos e com as outras pessoas, são pós-laboral. E, portanto, quando vocês fazem estes espetáculos, têm que haver muitos ensaios, não é? Sim. O Corvo Às Artes tem ensaios semanais. À sexta-feira às 18 horas e vou deixando convites para quem nos estiver a ouvir e quiser aderir aos projetos. Portanto, Corvo Às Artes, sextas-feiras às 18 horas, uma hora e meia de ensaio. A Orquestra Musicarte também tem ensaios semanais, sábados de manhã, 2 horas, das 10 ao meio-dia. E o Ensemble, como já veio em cima disto tudo, não tem ainda horário de ensaio definido e ensaia em função dos projetos que tem, até porque o Ensemble não tem uma atividade efetivamente regular. Vai funcionando um bocadinho por projeto e ainda está por encaixar nos horários que neste momento estão muito ocupados, nomeadamente do maestro, que é quem precisa de ter esse tempo para se dedicar. E sim, conjugar depois com a vida familiar é outro desafio, mas também é um repto que deixo aos alunos que nos ouvem, aos estudantes, é que não é só sair da Oliveira que nos dá um futuro brilhante. Voltar à Oliveira e regressar à base, às origens, também permite isto, ou seja, devolvermos à terra o investimento e podermos depois beneficiar e investir cá, fazer crescer também a nossa terra natal e usufruir da presença dos avós. Que isso é que me ajuda, nos ajuda muito com a logística familiar. Vocês têm muita ajuda, porque temos duas crianças e tios e primos e tudo o que for preciso para ajudar. Porque realmente é esta a vantagem, a rede familiar está cá e sem ela não seria possível nada disto. Ai, de facto. E sabes que foi tão bonita a forma como tu agora falaste, e por acaso eu estava-me a lembrar, porque tu disseste que eu sei que tu és enfermeira, e é engraçado, nós tivemos há 2 semanas, tivemos aqui no nosso programa o Dr. Pedro Loureiro, que também foi estudante, também estudou na escola secundária, e portanto voltou cá outra vez, e como enfermeiras, nós temos uma série de enfermeiras cá em Oliveira, portanto, que por acaso também foram minhas alunas, não é? Com certeza. Não estou a lembrar de nenhum enfermeiro de cá de Oliveira, estou-me a lembrar de enfermeiras. Sim. E que voltaram realmente às origens, o que, assim, na tua geração, eu acho que ainda veio muita gente, portanto ainda vieram muitos jovens para Oliveira do Hospital e estão neste momento, das gerações seguintes é que eu acho que se calhar já não. Pronto, mas falaste de uma forma tão bonita da... Aliás, é assim que tu vives a tua vida, não é? Porque tu realmente, quando falas da música e da vida, pois vê-se no teu olhar. Na verdade, eu tenho este privilégio e também é uma coisa que nós fazemos questão de ir transmitindo aos jovens que estão connosco, porque realmente estamos em momentos diferentes da vida e esse crescimento faz-se, como é evidente, e eu com a idade deles também não conseguiria alcançar isto. Mas nós somos uns privilegiados e eles também são uns privilegiados, e agora coloco-me aqui no outro papel, é um facto, eu sou suspeita para falar, mas eles são os privilegiados por poderem participar nestes projetos e poderem experienciar algo que até há uns anos atrás nós só conseguíamos nos grandes centros, Coimbra e especialmente na capital e deixa-me Porto. Deixa-me interromper-te, até porque na nossa escola, como tu sabes, porque o Tiago é professor neste momento do conservatório, portanto do ensino articulado, e está a dar aqui aulas, e sem dúvida nenhuma que foi uma mais-valia muito grande a nossa escola ter a parceria com o conservatório e ter um ensino articulado, porque nós temos muitos jovens que já vão no quinto ano, que começam no quinto ano a frequentar, portanto, o ensino articulado, e que depois levam até muito mais à frente. Nós temos o caso do André Coelho, que foi para a Ceia na altura, porque ainda não havia o ensino articulado no décimo ano, e portanto foi para a Ceia, e neste momento vem à vossa orquestra, sempre que pode, e é um músico brilhante. Ele toca violino e é um músico brilhante. Está a tirar o seu curso, está a tirar o seu mestrado, mas nunca deixou a música. Não, e efetivamente é uma arte que se percebeu que é muito relevante no crescimento mesmo formal em termos de escola, não é? Em termos da aprendizagem que se faz, e por isso acabou por ser integrada, não é? Ainda que recentemente, nos planos de estudo e ainda que acoplados aos planos regulares. Faz todo o sentido que isso aconteça, e nós também beneficiamos desta inclusão, porque depois conseguimos aproximar polos, conseguimos fazer aqui parcerias com o conservatório e conhecer os músicos, e os músicos aqui... Lá está, também é um privilégio, porque não é só, eu acho que é muito importante isto, eu fiz o percurso ao contrário, eu sempre andei em grupos, orquestras, etc, mas o meu estudo de música não foi tão formal a nível de conservatório. Agora inverteu-se, eles começam no ensino articulado, começam a aprender o seu instrumento, mas depois há uma altura em que não têm onde usufruir daquilo que aprenderam. Sim. E então a orquestra, tendo em conta toda a diversidade de instrumentos que inclui, permite esta opção, que é eles continuarem o seu estudo ou não perderem as competências que adquiriram num grupo e, portanto, continuarem, no fundo, a fazer a sua aprendizagem, até porque a classe de orquestra é uma disciplina, portanto, aprender a estar em orquestra também faz muito sentido, e depois poderem tocar em grupo acaba por ser muito mais estimulante e é aquilo que permite que vão ficando pela música em vez de desistirem, de abandonarem o instrumento e deixarem, no fundo, a música ou de a praticarem. Nós estamos aqui a falar dos jovens e eu gostava de perguntar, como jovens que são e por gostarem muito de música, eles abdicam de fazer outras coisas para se dedicarem mais tempo a esta atividade. E eu gostava que tu me dissesses quais achas, na tua opinião, quais são os benefícios que a música e o canto trazem para a vida destes jovens. Eu... pessoalmente chamo-lhe terapia, é um bocadinho ousado talvez, mas é terapêutica, além de tudo aquilo que é subejamente falado em relação às competências de atenção, de foco, de concentração, de leitura, rítmica, etc., que depois vão ter impacto noutras áreas do seu desenvolvimento, efetivamente eu acho que é uma excelente opção para passar os tempos livres. Além de que os põe em contacto com outras pessoas, com a música, com outras coisas sem ser telemóveis. Precisamente. Portanto, eles saem do seu mundo do telemóvel, que eu não condeno totalmente, mas percebo a vantagem de estarem em conjunto, fora de casa, num ambiente que é saudável, e nós também temos um bocadinho esta, não é um bocadinho, nós temos muito esta vontade de, enquanto associação, enquanto entidade, enquanto também pessoas, sermos bons modelos e promovermos bons valores e, portanto, eu acho que o tempo que eles estão lá, estão a usufruir bem do espaço, das pessoas, do grupo, da aprendizagem que estão a ter e depois da terapia, porque efetivamente a música é muito libertadora. E mais vale fugir para um instrumento ou para uma hora de hoje de ensaio do que realmente estarem a jogar no telemóvel, que lhes trará com certeza mais prejuízos, quanto a isso. Mas para mim é um gosto enorme ter vindo, portanto, ao longo destes tempos, ter vindo a vossa associação a crescer e ver que realmente vocês cada vez têm mais jovens. Portanto, eles gostam da música e para estarem é porque também gostam de estar convosco, é o que tu dizes, não é? Nós, por acaso, aqui somos menos, portanto, e tu chegaste numa altura em que nós não estávamos a gravar e, portanto, viste o ambiente e, obviamente, que nestes, pronto, estamos a falar de um clube, há sempre a partilha, há sempre o facto de estarmos a conversar, de desanuviarmos um bocadinho do nosso dia-a-dia e, obviamente, que é o que acontece convosco, não é? Mas é algo que me... Pronto, eu acho que é mesmo uma paixão pela música e eles vão aprendendo a gostar, porque realmente o facto de nós vermos que estão constantemente a entrar miúdos novinhos desde cedo, pronto, eu acho que realmente é uma coisa muito... É aquilo que mais atrai, é efetivamente o produto final, não é? Que são os concertos, e nós também temos tido um bocadinho este... tem feito parte da construção da nossa identidade apresentarmos sempre algo novo. Portanto, não há dois concertos iguais. E à medida que nós vamos andando e que vamos mudando o conceito dos concertos, Natal é Natal, mas agora é Carnaval, depois há de outra coisa qualquer, mas se nos pedirem um concerto novamente para a escola, de certeza absoluta que não vai ser igual ao que foi, não só pelo desenvolvimento que houve nos grupos, mas porque nós gostamos efetivamente de ir acrescentando alguns momentos estimulantes, coisas diferentes. O Corvo Ozarte tem imensas dinâmicas engraçadas nas suas músicas, além de coreografias, de adereços, pronto, vamos acrescentando assim. Sim, sempre umas coisinhas novas. Sim, fizeram o espetáculo de Carnaval, que foi temático, precisamente. Exatamente, não é? E que foi um jantar-concerto. Foi um jantar-concerto, precisamente. Pronto, e foi belíssimo. E lá está, e agora não se repete, portanto já vamos mudar já aqui de conceito, já vamos aqui inventar coisas novas, dinâmicas novas. Bom, vamos nos tentando reinventar também. Mas lá está, o produto final atrai a juventude, atrai também os pais, também percebem que pode ser uma boa ocupação para os seus filhos. E depois também é verdade, e também é preciso dizer isto, há ensaios que são mais difíceis, claro. Porque a música, mesmo o canto que é feito ali de uma forma mais informal, não é? Aquilo não são aulas de canto, aprende-se informal, muito. Mas que vocês fazem de uma forma muito profissional. Tentamos, porque efetivamente também faz sentido que levem alguma coisa dali, não é? Não é só estarem ali a cantar em grupo e estamos aqui todos felizes, não. Tudo começa com um aquecimento vocal e, portanto, da forma como se usa o aparelho vocal, também sai a melhor qualidade vocal e, portanto, ganhamos todos quando o grupo trabalha de uma forma mais profissional. Às vezes é também preciso equilibrar a exigência, porque é verdade, o mestre é muito exigente, mas depois também é preciso saber criar um espírito positivo no grupo e de boa disposição, e são crianças, e também são jovens, às vezes não é fácil, agora é este naipe, depois aquele naipe, e volta a repetir, e 300 vezes, e os outros estão todos, passa a expressão, à seca, e depois criam-se barulhos de fundo, portanto, esta dinâmica existe toda, mas é preciso realmente criar aqui um equilíbrio engraçado e manter a atratividade do estar em grupo e do estar nos ensaios, porque eles depois reconhecem sempre que no final as vivências e as experiências que têm nos concertos são incríveis. E tem sido assim, felizmente, tem sido assim. Pronto, vamos aguardar, eu não sei quando é que será o próximo espetáculo, nem sei se tu o poderás divulgar. Guardei só para agora, vai ser em primeira mão. Não, bom, parece que estamos a falar da Bárbara Tinoco, mas não. A falar de uma associação que eu acho que já ganhou aqui uma certa reputação, e bem. Não é? Eu creio que não é uma falsa reputação, acho que vamos fazendo o nosso caminho, vamos alcançando os nossos sucessos devagarinho, com muito trabalho claro. E também com noção de que não nos dedicamos plenamente e portanto também temos que ir mediando tudo isto, mas pronto, fico também muito feliz por perceber que há esta ansiedade em relação a quando é que são os próximos concertos, e vai ser nesta época que também é de grande folia e de muita alegria, e portanto aliamos-nos muito bem a isto. Vai ser no Carnaval, portanto, dia 1 e 2 de Março, vai ser a primeira vez que nos vamos propor a dois concertos que vão decorrer na Casa da Cultura, e portanto fomos não, criticados, talvez não seja a palavra certa, mas no último concerto que foi no Natal houve muito esta noção de que as pessoas queriam ir e já não tinham bilhete. Pois, porque a sala o estava completa esgotou. E a Casa da Cultura, pois, para vocês, para o vosso espetáculo, tornou-se pequena. É verdade. E então desta vez, e as pessoas depois também não percebiam porque é que não fazem o segundo. Mas porque é que não fazem o segundo? Mas porque é que o outro dia não há um segundo? E a verdade é que também é importante nós irmos conversando sobre isto, claro. Porque não é fácil montar um espetáculo. Pois não. Não é fácil produzir concertos, mesmo que sejam mais simples. Acarreta muita gente, muita logística. É preciso ter várias coisas pensadas para, de repente, ter 80 pessoas num palco. Eu, se não tivesse visto quando foi aquele na nossa escola, eu não tinha noção do que era preciso. Exato. Nada como vivenciar um bocadinho por dentro como é que as coisas decorrem, como é que... E eu costumo dizer muitas vezes a brincar, nós vestimos-nos de uma forma muito prática e prontos para nos sujarmos e carregarmos muito material. E nós carregamos quilos e quilos e quilos e quilos de material. E é duro, é um trabalho fisicamente... Muitos instrumentos. É um trabalho fisicamente muito duro. A seguir vestimos-nos todos bonitos e pomposos, vestidos longos e brilhantes, e o maestro com o seu terno para se expor a público. E a seguir voltamos a despir tudo outra vez e volta à fase inicial, que é a parte dura da questão. Pronto, tudo isto faz parte... Tudo isto é importante, também é nos momentos de carregar e de trazer e de levar que nós criamos a coesão do grupo e que também vamos desanuviando um bocadinho, mas este trabalho de grupo e de trabalho de equipa é extremamente importante também por isto, porque apesar de eu ser a presidente e do Pedro Tiago ser o maestro, nós aqui somos uma equipa que nos ultrapassa enquanto marido e mulher, portanto a associação não é de nós os dois, a associação é desta equipa e é para ser usufruída no contexto da Oliveira do Hospital. Portanto, isto não é uma coisa nossa, de casa. Pois não, mas eu pronto, agora tenho que falar neste assunto, não é? Porque realmente, pois tu és enfermeira, além disso tocas violino, penso eu que é o único instrumento que tocas, certo? Não é o único, mas é o único que eu mostro. Pronto, não sabia, lá está. Não, mas... É aquele que eu te mostrar. Sim, portanto, sim, sempre sim. Foste uma apaixonada pela música e és. Certo. Uma apaixonada pela música. O Pedro também sempre foi, pronto, o Pedro também foi meu aluno e portanto seguiu mesmo a música, portanto é professor de música, e os teus filhos também já estão os dois no coro. Pronto, a mais velha muito mexidinha, portanto ela vive mesmo com a sua atuação no coro e já está no ensino articulado porque já está no quinto ano. Pronto, portanto um dia destes também já vai ser minha aluna, com certeza. Claro, não é? E depois temos o mais novo que também já está no coro, que também, portanto, já está isto no está nos genes, digo eu. Tinha que estar, não tinha é? Eles seriam sempre arrastados para o contexto. Querer. Mas poderiam não querer ou até poderiam não ter jeito. É. E não, não vou negar, seria um bocadinho frustrante se eles fugissem a tudo isto. Mas pronto, acontece de uma forma muito natural para eles. E viver isto tudo, até ajudar a carregar estantes, portanto, vale tudo. E claro que usufruto em família também é especial. Por isto, não é? Porque também não nos afastamos enquanto família, unimos. Claro. Pronto. É interessante. É interessante também ver o crescimento deles assim. Foi muito bom termos estado aqui a conversar este bocadinho. Muitíssimo obrigada. Obrigada mais uma vez por estares aqui connosco. Foi um prazer muito grande podermos conversar, sentirmos a tua paixão pela música, pela arte e pela vida. Eu acho que é um privilégio para todos os oliveirenses termos uma associação como a vossa na nossa cidade, que nos encha a alma e o coração com a vossa arte. E, portanto, muito obrigada. Muito obrigada. Eu, em nome da associação, pela oportunidade. Também é muito importante que as pessoas publiquem e manifestem e divulguem o reconhecimento que têm pelo nosso trabalho, e porque assim vai ganhando estrutura e vai ganhando força para que realmente outros jovens e outras crianças e outros adultos queiram aderir ao projeto, tornem... Eu já disse que tinha vontade de aderir, mas para o canto eu acho que não tenho assim grande voz e realmente eu toquei piano, tu já sabes, não é? Eu estou farta de falar nisso, mas ainda não tive a coragem de voltar outra vez a aprender, mas um dia destes. Mas está do lado da produção, está do lado da produção e, portanto, estamos sempre abertos a convites. Obrigadíssimo. Daria muito prazer. Obrigada, obrigada. Muito obrigada a nós.

Esta constante matemática surge em inúmeros aspectos da natureza, da arte e até da ciência. Na biologia, encontramos Φ na disposição das sementes do girassol, na forma das conchas dos molúsculos e até nas proporções do corpo humano. Na física, a relação entre espirais galácticas segue esta mesma proporção e na química pode ser observada na estrutura de certas moléculas. Até mesmo na arte e na arquitetura, de Leonardo da Vinci às pirâmides do Egito. Este número foi usado para criar obras visualmente equilibradas e esteticamente agradáveis. Não acredita? Então tente dividir o comprimento do seu braço, do ombro até à ponta do dedo médio, e divida pela distância do cotovelo até à ponta do dedo médio. Que resultado obteve? Será coincidência ou existe uma ordem matemática oculta no universo? Na mitologia grega sobressai o deus Hades, o deus dominador do submundo, o mundo dos mortos. Este é o tema que a Anny nos vai apresentar no programa de hoje. Sabia que na mitologia romana o deus correspondente é Plutão? Olá, caros ouvintes. No programa de hoje, levar-vos-ei de volta à mitologia grega. Vou contar-vos o mito de Hades. Na mitologia grega, Hades era o deus do submundo, governante do reino dos mortos e guardião das riquezas ocultas da terra, como metais preciosos e pedras raras. Filho dos titãs, Cronos e Rhea. Era irmão de Zeus, senhor dos céus, e Poseidon, deus dos mares. Após a guerra contra os titãs, conhecida como Titanomaquia, os três irmãos dividiram o universo em três reinos. Zeus ficou com os céus, Poseidon com os mares e Hades recebeu o submundo, o reino das almas dos falecidos. Embora muitas vezes retratado como uma divindade temida e sombria, Hades não era um deus maligno, mas sim um governante rígido, responsável por manter a ordem entre os mortos. Seu domínio, o submundo, era um vasto e misterioso território, onde as almas dos falecidos eram conduzidas pelo barqueiro Caronte através do rio Styx. Hades também era conhecido pelo seu famoso capacete de invisibilidade, um artefacto mágico que lhe permitia mover-se sem ser visto. Esse elmo foi forjado pelos ciclopes e oferecido a Hades durante a Titanomaquia, tornando-o um guerreiro quase invencível na batalha contra os titãs. No seu reino sombrio, Hades era assistido por várias entidades como as Erínias, deusas da vingança, e pelo seu cão de três cabeças, Cérbero, que vigiava os portões do submundo, impedindo os mortos de saírem e os vivos de entrarem. Apesar de raramente interagir com os deuses do Olimpo, Hades era uma figura central no equilíbrio do cosmos. O seu papel era essencial para garantir a separação entre os vivos e os mortos, mantendo a ordem natural do universo. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana pela voz de Inês sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho nas modalidades de hóquei em patins, basquetebol e futebol. E depois, a agenda desportiva do próximo fim de semana. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. No sábado passado, dia 1 de fevereiro, o Sampaense deslocou-se a Maia para jogar contra a equipa local, de onde saiu vitorioso, com um resultado de 73-79. Ainda no sábado, o OH Sport recebeu Carvalhos no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital. A equipa da casa foi goleada após um resultado de 9-3, a favor dos forrasteiros. Já no domingo, o Nogueira deslocou-se a Coimbra para jogar com o Pedrolhense, no campo da Pedrulha, de onde saiu vitorioso após uma vitória de 2-0. Para fechar o fim de semana, o Lagares também se deslocou a Coimbra para jogar no Complexo Desportivo do Vigor e Mocidade, de onde saiu com mais uma derrota por 3-1. Para a próxima semana, podemos contar com as seguintes partidas. No sábado, o Sampaense desloca-se ao pavilhão Fidelidade, em Lisboa, para jogar com o Benfica B pelas 20h15. No domingo, o Nogueira recebe no estádio de Santo António o Moinhos pelas 15. À mesma hora, o Lagares da Beira recebe a União no seu complexo desportivo. Por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, as turmas do 9G e 9H partilharam um momento de sensibilização no espaço da Biblioteca Escolar da Cordinha, onde, para além de uma exposição de livros e filmes sobre a temática, se proporcionou aos alunos a visualização do filme O Pianista, de Roman Polanski. A sétima arte, forte aliada da literatura e das aulas de história, foi a janela para outras emoções. Uma janela que se pretendeu acolhedora para valorizar a liberdade e o respeito pelos outros. No final da sessão, foi solicitada a cada aluno uma palavra. Destacaram-se as palavras aprendizagem, reflexão, persistência e resiliência. Destacamos ainda a participação da equipa de xadrez do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, com os alunos Eva, Vladislav, Diogo, Cristiane, Dinis e Luís, que participaram no primeiro encontro distrital que se realizou em Montemor-o-Velho. A jornada desportiva foi excelente, bem como o ambiente de convívio com todas as escolas presentes. Por fim, divulgamos o recém-criado Gabinete de Apoio ao Aluno com atendimento confidencial, anónimo e gratuito, que funciona na Escola do PES, no Pavilhão A da Escola Sede, às segundas-feiras das 15h30 às 16h20, às terças das 9h às 13h, às quartas das 9h25 às 10h15 e às quintas das 14h às 16h. Este gabinete pode ainda ser contactado pelo telemóvel 910191803 ou pelo e-mail saude.escolar@aeoh.pt. Olá, eu sou a Alexandra e gostaria de ouvir Bohemian Rhapsody dos Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy.